Ficheiro 76. O cheiro a vómito vinha do porão, um cheiro adocicado e de podridão que encobria o fedor comum de corpos e dejetos. As lanternas giravam ao vento e a luz e a sombra cortavam a cena em pedaços, de modo a mostrar de um lado um rosto de olhos arregalados e aos gritos, e depois um braço erguido, um pé descalço, que logo desapareciam no escuro. E eram substituídos por cotovelos, facas e joelhos, de tal modo que o convés parecia inundado por corpos desmembrados. A confusão era tão grande que até Roger se sentiu desmembrado. Olhou para baixo, sentindo o braço esquerdo adormecido, quase à espera de se ver, sem o próprio braço. Mas estava ali, e ele ergueu-o num reflexo, impedindo um golpe. Alguém lhe agarrou o cabelo. Ele libertou-se e virou-se, dando uma cotovelada forte nas costelas de alguém, e virando-se novamente, acertou no ar. Viu-se momentaneamente livre da luta, respirando fundo. Havia duas pessoas agachadas à sua frente, à sombra da amurada. Ao abanar a cabeça para clarear as ideias, a pessoa mais alta levantou-se e atacou-o. Ele caiu para trás com impacto, agarrando o agressor. Bateram no mastro e caíram juntos, rebolando várias vezes e batendo um no outro. Preso na rede de barulhos e golpes, ele não prestou atenção às palavras desconexas que arfavam aos seus ouvidos. Então uma bota pontapeou uma vez e depois outra, e quando ele soltou o oponente, dois marinheiros separaram-nos. Alguém segurou o outro homem e levantou-o, e Roger viu a luz da lanterna do contramestre no alto, revelando o rosto do passageiro alto, de cabelo claro, o marido de Morag, Mackenzie, olhos verdes, intensos, inundados pela fúria. Mackenzie estava em péssimas condições, assim como Roger, como ele descobriu ao passar a mão pelo rosto e ao sentir o lábio rasgado. Mas a sua pele não tinha pústulas. Já chega, disse Hutchinson rapidamente, e o homem foi atirado sem nenhuma cerimónia para a escotilha. Os seus companheiros ajudaram Roger a levantar-se e depois deixaram-no a cambalear, confuso e ignorado, enquanto terminavam o seu trabalho. A resistência tinha sido breve. Apesar de armados com a fúria do desespero, os passageiros estavam enfraquecidos pelas 6 semanas dentro do porão, pela doença e pela pouca comida. O mais forte tinha sido agredido à mocada até se submeter. Os mais fracos foram forçados a voltar para dentro. E os que tinham varíola? Roger olhou para a amurada e para a lua refletida na água. Agarrou-se à amurada e vomitou até a bilis sair, queimando-lhe o fundo do nariz e da garganta. A água estava preta e vazia. Exausto e a tremer pelo esforço feito, atravessou o convés lentamente. Os marinheiros pelos quais ele passou estavam em silêncio, mas pela abertura da escotilha mais à frente, um único grito era ouvido, cada vez mais alto, sem pausa para respirar. Ele quase caiu do convés para dentro do compartimento da tripulação. Foi para a sua rede, ignorando todas as perguntas, e enrolou o cobertor na cabeça, tentando abafar o som do choro, tentando apagar tudo à sua volta. Mas não obteve nenhum consolo no meio das dobras de lã. Então afastou o cobertor, de coração acelerado, a sensação de afogamento tão forte no peito que ele respirou fundo várias vezes, até se sentir tonto, e ainda assim continuou a respirar fundo, como se tivesse de respirar por aqueles que não podiam. Foi por um bem maior, rapaz, disse-lhe Hutchinson, com uma solidariedade fria, passando enquanto ele vomitava sem parar. A varíola espalha-se como o fogo. Nenhum naquele porão chegaria vivo à terra, se não tirássemos os doentes. E aquilo era melhor do que a morte mais lenta, devido às feridas e à febre? Não, para quem tinha ficado. O grito continuava, cortando o silêncio, capaz de atravessar a madeira e também os corações. Imagens confusas inundaram a sua mente. Cenas truncadas, aparecendo como clarões de luz, invisíveis. O rosto contorcido do marinheiro, quando ele caiu dentro do porão. A boca entreaberta do rapazinho, com a parte de dentro cheia de pústulas. Bonnet de pé, na parte de cima do convés. O rosto de um anjo caído, a observar. A água escura vazia, sob a luz da lua. Algo bateu levemente no casco e ele encolheu-se a tremer, alheio ao calor sufocante no porão e à reclamação do homem ao seu lado. Não, não estava vazia. Ele ouvira os marinheiros dizerem que os tubarões nunca dormem. Deus, disse ele em voz alta, Deus. Ele deveria estar a rezar pelos mortos, mas não conseguia. Virou-se novamente, mexendo-se, tentando escapar, e no eco da oração inútil lembrou-se de ouvir aquelas palavras ditas com desespero, ofegantes ao seu ouvido, durante aqueles momentos de desespero, sem raciocinar. Por amor de Deus, homem, dissera o homem de cabelo claro, por amor de Deus, solte-a. Ele endireitou-se e permaneceu rígido, banhado em suor frio, duas pessoas nas sombras e a escotilha aberta para o compartimento do porão a cerca de 6 metros. Deus, disse ele novamente, mas desta vez era uma oração. Roger estava a meio da vigília no dia seguinte, quando teve uma oportunidade para descer ao porão. Não se esforçou para não ser visto. Ao observar os seus companheiros, ele aprendera rapidamente que, perto das pessoas, nada chamava mais a atenção do que tentar disfarçar. Se alguém perguntasse, ele diria ter ouvido um baque e que pensara que a carga tivesse tombado, muito perto da verdade. Ficou pendurado na beira da escotilha a segurar-se com as mãos. A hipótese de ser seguido seria menor se não colocasse a escada. Saltou para a escuridão e aterrou com força, doendo-lhe os ossos. Qualquer pessoa que estivesse ali embaixo ouviria aquilo. E da mesma maneira, se alguém o seguisse, ele perceberia. Precisou de um momento para se recuperar do choque do salto. E depois começou a movimentar-se, cuidadosamente, pelas pilhas altas de carga. Tudo parecia um pouco esbatido, sem contorno definido. Não era só por causa da luz fraca, pensou ele. Tudo no porão vibrava ligeiramente em resposta ao tremor do casco mais abaixo. Se prestasse atenção, ouviria a nota mais baixa da canção do navio. Pelos corredores estreitos, entre as filas de caixas, além dos enormes barris de água, ele respirou fundo. O ar estava inundado pelo cheiro de madeira molhada, misturado com o perfume fraco de chá. Ouviu sussurros e rangidos, muitos barulhos esquisitos, mas nenhum sinal de presença humana. Mesmo assim, ele tinha a certeza de que havia alguém ali. E por que é que tu estás aqui, amigo? Pensou ele. E se um dos passageiros das entrepontes se tivesse abrigado aqui? Se alguém estivesse ali, era grande a hipótese de ter varíola. Roger não podia fazer nada por eles. Por que é que se importaria em olhar? Porque não podia deixar de olhar, foi a resposta. Ele não se repreendia por não ter conseguido salvar os passageiros infectados pela varíola. De qualquer modo, nada poderia ter sido feito por eles. E talvez uma morte rápida por afogamento não fosse de facto mais terrível do que o lento sofrimento imposto pela doença. Ele gostaria de acreditar nisso. Mas Roger não tinha dormido. Os acontecimentos da noite encheram-no de horror e impotência e por isso não conseguia descansar. Independentemente de conseguir fazer algo ou não, precisava de fazer alguma coisa. tinha que olhar. Algo pequeno movia-se nas sombras do porão. Rato, pensou ele, e virou-se num reflexo para o pisar. O movimento salvou-o. Um objeto pesado passou rente à sua cabeça e caiu, fazendo um estardalhaço no fundo do porão. Ele baixou a cabeça e seguiu na direção do movimento, os ombros encolhidos à espera de um ataque. Não havia para onde correr e nenhum lugar onde se esconder. Viu-o novamente, atacou e agarrou tecido. Puxou com força e chegou ao corpo. Uma luta rápida no escuro, um grito de susto, e viu-se a pressionar o corpo de alguém contra uma antepara, segurando o pulso magro de Morag Mackenzie. Que diabo! Ela pontapeou e tentou mordê-lo, mas ele ignorou o ataque. Segurou-a pela gola e tirou-a das sombras em direção à luz castanha do porão. O que é que está a fazer aqui? Nada, solte-me, por favor. Por favor, imploro-lhe, senhor. Sem conseguir soltar-se e a fazer força, ela deveria ter metade do peso dele, voltou a implorar-lhe, com as palavras a saírem num meio sussurro desesperado. Por amor que tem à sua mãe, senhor, não pode fazer isso, por favor. Não pode deixar que eles o matem, por favor. Não vou matar ninguém, por amor de Deus, acalme-se, disse ele, dando-lhe um abanão. Nas sombras mais escuras, atrás da corrente da âncora, vinha o choro fino estridente de um bebê. Ela respirou fundo, assustada, e olhou para ele. Eles vão ouvi-lo. Por Deus, homem, deixe-me ir ter com ele. O desespero dela era tão grande que conseguiu libertar-se e correu em direção ao som, passando pelas grandes correntes enferrujadas da âncora. Ele seguiu-a mais lentamente. Ela não podia fugir, não tinha para onde ir. Ele encontrou-os no ponto mais escuro, agachados num dos cantos do navio, com caixas de madeira à sua volta. Havia um espaço de menos de 30 centímetros entre a madeira do casco e a corrente da âncora. Ela não passava de uma mancha mais escura na escuridão. Não vos vou magoar, disse ele lentamente. A sombra parecia encolher-se, mas ela não respondeu. Os olhos dele, lentamente, habituaram-se à escuridão. Mesmo ali no fundo, uma luz leve vinha da escotilha distante. Uma parte branca, o seu seio estava descoberto porque ela amamentava o bebê. Ele ouviu os sons do bebê a mamar. O que raio está aqui a fazer? Perguntou ele, apesar de saber muito bem. O seu estômago embrulhou-se, e não só por causa do fedor das imundícies que se acumulavam no porão. Agachou-se ao lado dela, quase sem conseguir entrar no espaço restrito. Estou a esconder-me, disse ela corajosamente. Com certeza conseguiu perceber isso. O bebê está doente? Não. Ela curvou-se sobre ele, afastando-o o máximo que podia de Roger. Então, não é mais do que uma assadura. Todos os bebés têm assaduras, disse a minha mãe. Percebia-se o medo na sua voz, sob a feroz negação. Tenha certeza? Perguntou ele o mais delicadamente que conseguiu. Tentou alcançar com a mão o embrulho que ela tinha nos braços. Ela bateu-lhe desajeitada com uma só mão e ele afastou-se, sentindo dor. Credo, você esfaqueou-me! Mantenha-se afastado. Tenho o punhal do meu marido, disse ela. Não permitirei que me tire o bebê. Olhe que o mato, juro que o mato. E ele acreditou nela. Levando a mão à boca, sentiu o gosto do próprio sangue, doce e salgado na língua. Não passava de um arranhão. Mas ele acreditou nela. Ela matá-lo-ia ou morreria a tentar. O que era muito mais provável de acontecer se um dos homens a encontrasse. Mas não, pensou ele. Ela valia dinheiro. Bonnet não a mataria. Apenas a arrastaria até ao convés e forçá-la-ia a ver o filho ser-lhe arrancado dos braços e lançado ao mar. Ele lembrou-se das sombras escuras que cercavam o navio e estremeceu com um arrepio que não tinha nada a ver com o ambiente úmido em que estava. Não vou tirar-lhe, mas se for varíola, não é, juro que não é. Uma mão pequena saiu das sombras e segurou-o pela manga. É o que estou a dizer, é apenas uma assadura. Eu já vi homem 100 vezes antes. Sou a filha mais velha de 9 irmãos. Sei muito bem quando uma criança está doente e quando só está incomodada. Ele hesitou e então tomou uma decisão abruptamente. Se ela estivesse errada e a criança tivesse varíola, ela provavelmente já estava infectada. Levá-la para o compartimento no porão só espalharia a doença. E se ela estivesse correta, ele sabia tão bem quanto ela que não importava. Qualquer marca condenaria a criança. Ele sentiu a jovem tremer à beira da histeria. Sentiu vontade de tocá-la para lhe oferecer conforto, mas mudou de ideias. Ela não confiaria nele, e com razão. Não vou denunciá-la, sussurrou ele. A resposta foi um silêncio desconfiado. Precisa de comida, não precisa? E água fresca? Sem ela, daqui a pouco tempo não terá leite. E o que é que vai acontecer à criança, se tal acontecer? Ele ouviu a respiração dela, ofegante, com o peito congestionado. Ela estava doente, mas podia não ser varíola. Todos os passageiros do porão tossiam e espirravam. A umidade prejudicava os pulmões. Mostre-me o bebê. Não. Os seus olhos brilharam no escuro, temerosos, como os de um rato encurralado. E ela mostrou os dentes, pequenos e brancos. Juro que não lhe vou tirar o bebê, mas preciso de vê-lo. Jura pelo quê? Procurou um juramento celta, adequado. E depois desistiu e disse o que lhe ocorreu. Pela vida da minha mulher, disse ele, e pelos meus filhos que ainda não nasceram. Ele conseguia perceber a dúvida nela, mas em seguida viu que ela se descontraiu. O joelho pressionado contra a perna dele moveu-se levemente quando ela se descontraiu. Ouviu um rumor furtivo nas correntes ali perto. Desta vez eram ratos. Não posso deixá-lo aqui sozinho enquanto roubo comida. Ele viu que ela inclinava a cabeça levemente em direção ao barulho. Eles vão comê-lo vivo. Esses vermes nojentos já me morderam enquanto eu dormia. Ele esticou as mãos, consciente dos sons que vinham do convés acima. Era improvável que alguém ali fosse. Mas quanto tempo teriam até que a sua falta fosse sentida lá em cima? Ela ainda hesitava, mas por fim levou um dedo ao peito e tirou a boca da criança do seu seio com um leve pop. O bebê protestou e mexeu-se quando Roger lhe pegou ao colo. Ele não segurara em bebés muitas vezes. Sentir o pequeno corpo sujo foi surpreendente. Inerte, mas agitado. Macio, mas firme. Cuidado com a cabeça dele. Pronto. Protegendo o crânio redondo, cuidadosamente com uma mão, ele recuou 1 ou 2 passos, levando o rosto da criança para a luz fraca. As faces tinham pústulas avermelhadas com pontas brancas. Parecia varíola, na opinião de Roger. E ele sentiu uma tremura nas palmas das mãos. Imunizado ou não, era preciso ter coragem para tocar nalguém infectado e não se assustar. Ele observou a criança e depois cuidadosamente afastou o cobertor, ignorando o protesto sussurrado da mãe. Deslizou uma mão por baixo da roupa, sentindo os testículos entre as pernas gordinhas e depois a pele sedosa do peito e da barriga. O bebê não parecia muito doente. Os olhos estavam claros, não remelosos. E apesar do corpinho parecer febril, não era o calor forte que ele sentira na noite anterior. O bebê resmungou e mexeu-se, é verdade. Mas as pernas pequenas davam pontapés com força. Não eram espasmos fracos, de uma criança prestes a morrer. Os muito jovens morrem depressa, dissera Claire. Não fazes ideia de como a doença progride depressa, quando não há recursos para a conter. Mas já fazia uma ideia, depois de ontem à noite. Muito bem, disse ele finalmente. Acho que você tem razão. Ele sentiu mais do que viu quando ela relaxou. Ela tinha empunhado o punhal. Ele devolveu-lhe rapidamente a criança, sentindo alívio e relutância, e a percepção aterrorizante da responsabilidade que aceitara. Morag acalmava o menino, aconchegando-o contra o peito, assim que o tapou. Querido Jemmy, muito bem, que menino bonito, pronto, pronto. Vai correr tudo bem. A mamã está aqui contigo. Quanto tempo? Sussurrou Roger, apoiando a mão no braço dela. Quanto tempo vai durar essa assadura? Se for mesmo uma assadura? Talvez 4 dias, talvez 5, disse ela. Mas daqui a 2 já estará diferente, menor. Qualquer pessoa poderá ver que não é varíola. E nessa altura poderei sair daqui. 2 dias. Se fosse varíola, a criança estaria morta em 2 dias. Mas se não fosse, ele faria qualquer coisa. E ela também. Consegue ficar acordada tanto tempo assim? Os ratos? Sim, consigo, disse ela. Conseguirei fazer o que tenho que fazer. Vai ajudar-me então? Ele respirou fundo, ignorando o fedor. Sim, vou. Levantou-se e estendeu-lhe a mão. Ela hesitou durante um momento e agarrou-a. E também se levantou. Era pequena, mal alcançava o ombro dele. E a sua mão era do tamanho da de uma criança. Nas sombras, ela parecia uma menina a dar colinho a uma boneca. Quantos anos tem? Perguntou ele de repente. Viu o brilho nos olhos dela, surpreendida. E depois o branco dos dentes. Ontem tinha 22, respondeu ela secamente. Hoje talvez tenha 100 anos. A pequena mão úmida soltou-se da dele e ela desapareceu na escuridão.